maior agricultura aqui na terra é plantar o bem. Pois aqui muita gente aqui não tem. Valorizar toda a cultura, liberdade. O vento que bate, comanda as paisagens. O sol quando nasce, batendo na face. Acendo de praxe, é pura viagem. Saindo de casa logo cedo pra trampar. Não vejo no meu filho de noite, eu vou voltar. Aviso pra minha mulher, qualquer coisa é só ligar. Tem um serviço no centro, muro pra grafitar. Material na mochila, saio de casa no clima, levando a vida. E Deus sempre me ilumina, tudo em cima. Tô de bem, não quero ter ninguém como refém. Só quero o que é meu, não quero nada de ninguém. Mas o preço de um amém, movimento do neném. Um salário a mais de 100, um emprego que não tem. Porém, nada na vida é por acaso. Muitas coisas acontecem dependendo do seu sorte. Chegado para e pense mundo e todas as atitudes. Seja o cara honesto, honre a sua virtude. Esteja em paz, muito mais, amor no coração. Peça a Jesus Cristo, não cai em contradição. Anda sempre no padrão, presta bastante atenção. Informação é remédio para evitar punição. São tantos que perderam sua autoestima no dia a dia. O mal sempre atinge naqueles de mente vazia. Que dá muita agonia, tem maluco que pira. Não suporta a fraqueza que já conhece. Se liga, é melhor a sua vida. Construir sua família. Comprar um carro, não que seja um fusquinha. Olé na avenida, chega na prato, maraceva e curtir na brisa. Natureza linda que Deus dá. Saúde e disposição pra trabalhar. Só você que pode fazer a forma de você ganhar. Ganhar dinheiro, respeito, amor, a paz. Somente não dá pra trás, seja o cara capaz de fazer qualquer coisa, inclusive o bem. No mundo já sabemos, ninguém é melhor do que ninguém. Pratica o bem, irmão, vai mais além. Sou mais está com Deus no coração do que no bolso uma nota de si. Pode ficar tranquilo, fica tranquilo, tudo vai dar certo, amigo. Tá tudo aí pra conquistar. Pode ficar bom, pode ficar tranquilo, tudo vai dar certo, amigo. Tá tudo aí pra conquistar. Quero ver todos bem, curtindo o que é bom. No bem bom, no bem bom, no bem bom, bem. Quero ver todos bem, curtindo o que é bom. No bem bom, no bem bom, no bem bom. Quero ver todos bem, curtindo o que é bom. No bem bom, no bem bom, no bem bom, bem. Quero ver todos bem, curtindo o que é bom. No bem bom, no bem bom, no bem bom. É preto que pode crer que trampar sobreviver. Pois se a gente não correr, a quem vamos recorrer? Ninguém vem na sua casa oferecer trampo a você. Veio amanhecer se nada pra fazer. Procure seu ideal que você vai vencer. Seja da paz e capaz, procure sempre crescer. Pensamentos positivos que fortalecem você. Pois o bem quero sim, na quebrada daqui vou lucrar pra curtir sabotar. Disse assim, no bem bom, então aumenta o volume do som. No bem bom, se é pouca grana racha aí com os irmãos. No bem bom, o importante é fazer a curtição. Seja os condomínio ou outra quebra do irmão. Então paz então, paz irmão. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Quero ver todos bem, curtindo o que é bom. No bem bom, no bem bom, no bem bom, bem. Quero ver todos bem, curtindo o que é bom. No bem bom, no bem bom, no bem bom. Quero ver todos bem, curtindo o que é bom. No bem bom, no bem bom, no bem bom, bem. Quero ver todos bem, curtindo o que é bom. No bem bom, no bem bom, no bem bom, no bem bom. Vai, não vai lá, não vai, não vai, não vai lá. Chegar em algum lugar, vai lá, vai lá, vai lá.